começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, viu? Estamos juntos como sempre, e o programa leva até vocês muita música, muito astral, muita energia positiva, viu? E quem canta bonito abrindo o programa Pedidos, da minha querida Márcia Farias, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, Eduardo Costa canta. Aguenta, mas desprezo não. Deixa a alma ferida e cicatriz no coração. Estou cansado de fingir que está tudo bem. Você diz que ama e não ama ninguém. Sempre foi a dona da situação. Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo. Arrancar o mal do peito e atirar no fogo. Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começar de novo. Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar quando a saudade invade seu coração. Vai ter vontade de morrer, sente na pele o que é sofrer. De hoje em diante eu vou agir pela razão. Por cima e vou virar o jogo. Arrancar o mal do peito e atirar no fogo. Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começar de novo. Acostumada a maltratar, vai vai ter vontade de morrer, sentir na pele o que é sofrer. De hoje em diante eu vou agir pela razão. Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar quando a saudade invadir seu coração. Vai ter pela razão. Muito bem, cantou para vocês a pedidos Eduardo Costa, Te Amar Assim. Essa música realmente é muito bonita, viu? A Elisângela em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, não perde o nosso programa. A Penha Oliveira no Rio de Janeiro. Também a minha querida Irani Montenegro, aí no Rio de Janeiro, não perde um só Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Marechal FM, em Marechal Cândido. Um abraço a todos vocês da Rádio 107.9. Muito obrigado. Nosso programa todos os dias aí, ao meio-dia, tá bom? Obrigado pelo carinho de todos vocês. A Mari Souza, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Meu amigo Leonardo, os amigos da Rádio da rádio Galera FM Cananéia, também no interior de São Paulo. Os amigos aí do Vale do Jequitinhonha, ouvindo o nosso programa. Os amigos aí do Vale do Paraíba, a Adilson do Vale, todos os amigos aí do Vale do Paraíba, muito breve, ouvindo o Mundo Sertanejo, um especialzaço aos sábados do programa Mundo Sertanejo. Valeu, Adilson do Vale, muito obrigado pela parceria de sempre, viu? Quem canta bonito, César Menotti e Fabiano, Se Fosse Eu. Se eu não faria as coisas que esse cara faz, andava na linha, te curtia mais, a prioridade era só você. Se fosse eu, faria questão de andar de mãos dadas, pra fazer inveja na rapaziada, me orgulhava tanto de te merecer. Se fosse eu, minha alegria era te alegrar, não tinha tristeza nesse seu olhar, me virava em dois pra te fazer sorrir. Se fosse eu, contava os segundos pro fim de semana, te levava numa balada bacana, pra ficar juntinhos pra se divertir. Se fosse eu, pensa direito, respira fundo, vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Pensa direito, fica comigo, meu amor é muito grande pra ser só seu amigo. Se fosse eu, minha alegria era te alegrar, não tinha tristeza nesse seu olhar, me virava em dois pra te fazer sorrir. Se fosse eu, contava os segundos pro fim de semana, te levava numa balada bacana, pra ficar juntinhos pra se divertir. Se fosse eu, pensa direito, a fundo, vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Pensa direito, fica comigo, meu amor é muito grande pra ser só seu amigo. Pensa direito, respira fundo, vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Pensa direito, fica comigo, meu amor é muito grande pra ser só seu amigo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida amiga Lia Costureira, a Negra de Wilson, aí na Fazenda Mateus e todos os amigos do centro da cidade de Araçuaí, Minas Gerais. O Zezito Martins pede para mandar sempre alô para essa galera, para esses amigos dele aí, né? E claro, amigos nossos, são nossos ouvintes. Eu fico muito feliz com o carinho de todos vocês, tá bom? Juninho dos Frangos, Dona Terezinha, aí em Araçuaí, Minas Gerais, onde nós temos a rádio Kauai FM, que exibe o nosso programa. Aí Cido Bala em Acreúna, Goiás, sempre interagindo comigo. Ele diz que não perde o programa que é exibido aí na cidade pela Rádio Canadá FM. Muito obrigado, toda a equipe da Canadá FM. Um abraço a todos vocês, viu? Thales Oliveira, dos Brejinhos, Oliveira dos Brejinhos, né? Em Barra Rio, em Beira Rio, Bahia. Os amigos aí de Oliveira dos Brejinhos, Beira Rio, Bahia. Os amigos da Rádio Cristal FM, exibindo o nosso programa, toda a galera e da lanchonete e restaurante Beira Rio. Todo mundo ligado aí no nosso mundo sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, apaixonadamente, Mato Grosso e Matias interpretam Tentei Te Esquecer. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente, olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar, música no seu rádio. Um abraço aí, minha querida a Kelly Eimael, em Cervo Grande do Sul, Um abraço a todos vocês aí de Cerro Grande do Sul, ouvindo o nosso programa, né? Um beijo para vocês aí da Rádio Interativa FM. A Cristina Arantes, de Teodoro Sampaio, ela mandou um e-mail sempre interagindo comigo no Face, né? Olá, Diego Valadares, não perca o seu programa, escuto aqui pela Web e Rádio Eba Mix. E o seu programa faz muito sucesso aqui na nossa região, Teodoro Sampaio, em São Paulo. Muito obrigado. Meu amigo André Braz, em São Geraldo do Baixio também, sempre interagindo comigo, dizendo que o programa faz muito sucesso lá. Um abraço a todos vocês aí da Líder FM, em São Geraldo do Baixio, exibindo o mundo sertanejo. Um abraço aí, Matheus Freitas, de Fortaleza de Minas, os amigos da Rádio Difusora FM. Muito obrigado, viu, a todos vocês que exibem o nosso programa. João Lucas e Marcelo cantam... Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutcha tchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutcha tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Na balada doidinho pra viritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Muito bem, vamos em frente. Novo sucesso dessa dupla que conquistou o Brasil com a música Eu Quero Tchu. E agora eles estão aí com essa música louca, muito legal também, tocando muito em todo o Brasil e principalmente no nosso programa aqui em toda a nossa rede, né? Um abraço, amigos da Web Cerrado Sertanejo em Uberaba, Minas Gerais, Eduardo Ritz e todos da equipe. Muito obrigado, viu, meu amigo Eduardo Ritz e toda a equipe da Web Cerrado Sertanejo em Uberaba, exibindo o mundo sertanejo. Meu amigo José Menezes da Rádio Interativa FM, em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho. Carlos Poli, o Leandro Simões e todos da Web Rádio Caieiras, em São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Aí, meu amigo Bira, o Bira da Web Rádio Guaraí Esportes, .com em Guaraí, no Tocantins, nosso parceirão que exibe o nosso programa e todos os dias às 7 horas da manhã. Muito obrigado, viu? A Janice Reis em Taiobeiras, a Vaninha, a Ivanilda Bondes, os amigos da Rádio Cidade FM, nessa linda cidade de Taiobeiras, Minas Gerais, onde nós temos uma audiência fantástica. Os amigos da Rádio Adustina da cidade, Adustina na Bahia, Um abraço a todos vocês, o Ronilson e todos da equipe da Rádio Adustina FM no Estadão da Bahia. Vamos de música. Quem canta bonito agora? Diego e Gabriel, Ela Quer Pressão. Essas mulheres são insaciáveis, meu amigo. Aô, quero ver as predadoras descendo até o chão. Chão, chão, chão. Vamos lá. Bora, moçada, bora, moçada. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão. Ela quer no chão, no sofá, no colchão. Ela quer sacanagem, quer malandragem, ela quer pressão. Ela quer no chão, no sofá, no colchão. Ela quer sacanagem, quer malandragem, ela quer pressão. Mexe comigo e me deixa doidão. Ela tem um mel que me apavora e me leva pro céu. Ela é gostosa e vai pra balada toda cheirosa. Ela é metida e chama atenção. Ela tá carente, quer pressão. Ela quer no chão, no sofá, no colchão. Ela quer sacanagem, quer malandragem, ela quer pressão. Ela quer no chão, no sofá, no colchão. Ela quer sacanagem, quer malandragem, ela quer pressão. Vai, sanfoneiro bandidão. Predadora, mexe comigo e me deixa doidão. Ela tem um mel que me apavora e me leva pro céu. Ela é gostosa e vai pra balada toda cheirosa. Ela é metida e chama atenção. Ela tá carente, quer pressão. Ela quer no chão, no sofá, no colchão. Ela quer sacanagem, quer malandragem, ela quer pressão. Ela quer no chão, no sofá, no colchão. Ela quer sacanagem, quer malandragem, ela quer pressão. Ela quer no chão, no sofá, no colchão. Ela quer sacanagem, quer malandragem, ela quer pressão. Ela quer no chão, no sofá, no colchão. Ela quer sacanagem, quer malandragem, ela quer pressão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Muito bem, essa dupla maravilhosa interpretou essa canção linda, né? Ela quer pressão. Muito bem. Meu amigo Leonardo, em Cananéia, os amigos da Rádio Galera FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria, viu? A Eva Wanda da Silva, em Sinop, Mato Grosso. Muito obrigado, Eva Wanda da Silva, da linda cidade de Sinop, Mato Grosso. Ela está dizendo aqui que escuta pela internet. Seu programa é maravilhoso, é sucesso. Muito obrigado, viu? Eva Wanda da Silva, obrigado pelo carinho. Um beijo para você. Minha querida Erenice Cardoso Pereira, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês aí, viu? A Ana Célia, em Ipirá, na Bahia, no Estadão da Bahia, né? Em Ipirá, no Estadão da Bahia, também ouvindo o nosso programa. Aí, meu amigo Reinaldo Rodrigues, o caboclinho apaixonado do rádio, de Piraju, São Paulo, os amigos da Rádio Difusora Web. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A Maria Silva, na cidade de Bituruna, no Paraná, os amigos da Rádio Bituruna FM. Um beijo para vocês aí, ouvintes, todos da equipe, muito obrigado. A Rose Herreira, em Guajaramira, em Rondônia, a Divina Dias, em Edéias, Goiás. Edéias, Goiás. Uma cidade maravilhosa, né? A Rosana, em Nova Monte Verde, Mato Grosso. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Fernando e Sorocaba cantam, recordando o sucesso a pedidos, Madri. Música.

obrigado a todos vocês que estão sempre ligados no Mundo Sertanejo, ouvindo todas as nossas emissoras de rádio, viu? Aí na sua cidade tem uma rádio que exibe o nosso programa. Portanto, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, obrigado pela parceria das emissoras que são afiliadas à nossa rede, a Central de Produção Rádio Estúdio Brasil.com.br. Maria Aparecida, em São Felipe do Oeste, Rondônia. Olá, Diego Valadares, adoro acordar de manhã ouvindo sua voz. Seu programa Mundo Sertanejo é sucesso aqui. Muito obrigado, viu, Maria Aparecida, um beijo para você, para todos os amigos aí de São Felipe do Oeste, um beijo para todo mundo. Quem canta bonito agora, Fred Gustavo, Então Valeu. Te dei o meu amor, você não quis cuidar, eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver assim. Tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Muito bem, Fred e Gustavo cantaram para vocês essa música, aliás, eu canto nos shows, né? Então valeu, muito legal. Para contratar o show do Diego Valadares na sua cidade, um show econômico, um show dançante, show alegre, Diego Valadares na sua cidade, ligue 61-9973-0555. Um beijo para minha querida Michele Fauzi, cantora de Belo Horizonte, para todo o estado de Minas e para todo o Brasil. Brevemente ela estará aqui lançando o seu CD acústico no nosso Mundo Sertanejo. Um abraço carinhoso, beijo para minha querida Alexandra Vital em Guariba, Mato Grosso, os amigos da Rádio Guariba FM, que exibe o nosso programa, onde nós temos audiência fantástica, né? A Fabiana Carla em São João do Nepomuceno, a Rosângela Ribeiro em Curubins, ouvindo o nosso programa. Minha querida Sandra em São Carlos, São Paulo, também não perde um só Mundo Sertanejo. A Thaís em Goiânia, Estadão de Goiás, ouvindo no Mundo Sertanejo. A Ivani também em Goiânia, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. A Inês Sucupira em Coromandel, Estadão de Minas Gerais. A Yane, em Itaipé, Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês. A Chayane, em Alexandria, Goiás, também. Não perde o nosso programa. A Suênia Delfina, em Bom Jesus, Goiás, também. Ouvindo o Mundo Sertanejo, a Fátima Galvão, em Santana, na Bahia. O Brasil inteiro tá ligado. O Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito agora? J. Neves... Tudo Foi Só Ilusão, do novo CD. Foi você quem mandou me avisar e vai sair da minha vida e não vai voltar. Não tem nada não. O mundo dá tantas voltas, quem sabe uma delas você vai cair em minhas mãos. Aí você vai saber o quanto dói a dor de uma paixão. Aí você vai saber o quanto dói a dor de uma paixão. Você vai sofrer, você vai chorar, me pedindo perdão. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Você vai sofrer, você vai chorar, me pedindo perdão. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Donizete Freitas, em Orizona, Goiás, não perde nosso programa. Carlos Augusto, em Humaitá, no Estadão do Amazonas. Aí, meu amigo Jota Santos, atleticano da Super 90.9, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Jaqueline e Marcelo Costa, em Santa Bárbara do Oeste, exibindo nosso programa. Os amigos da Rádio Paraíso FM, São João do Paraíso, Minas Gerais. A Neilza e todos da equipe. Todos os ouvintes. Conrado e Alexandro cantam Só Se For Gelada. Gato bebe leite, meu pai toma chá, vovô só não aceite. Eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar, por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Onça bebe água, mamãe toma café, vovô bebe garapa, e eu já tô doidão.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.